Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena UE. Hoje é terça-feira, estamos no dia 7 de junho de 2011 e agora inicia mais uma edição deste espaço radiofónico. O programa Musicália traz hoje temas dos ABBA. É verdade, grupo formado no ano de 1970, aliás, e que durou até o ano de 1982. Os ABBA cantaram maioritariamente em inglês e vários temas em espanhol, que também fizeram sucesso. Mas os ABBA também cantaram em sueco. Aliás, foi precisamente em sueco que começaram a cantar. Nós hoje vamos ouvir cantar em sueco. Na edição de hoje do Musical, é uma edição que às sextas-feiras é dedicada, como já sabe, a músicas, portanto, que são, no fundo, músicas cantadas noutras línguas, aquelas que não estamos habituados a ouvir. Trago então, estimado ouvinte, estes dois primeiros temas. Tank on Jordan, Vora Und, a música primeira dos ABBA. Vamos depois ficar com um tema também do mesmo álbum, de 1970, Lika. Aliás, corrijo a informação, o tema segundo que vamos ouvir é do álbum de 1972. Tal como o primeiro. A música chama-se Lika e faz parte então do álbum de 1972 dos ABBA. Aliás, este álbum também se chama Lika. E são estas as duas músicas que vão abrir a 231ª edição do Musicália desta noite. Någon annan gjort fel.

caros ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Musical aqui na Rádio Antena Web. Vou trazer agora mais dois temas. Fazem ambos parte do álbum Waterloo, de 1974. Aqui também se encontram dois temas cantados em sueco. O primeiro chama-se Honey Honey e foi um grande sucesso dos ABBA neste disco. O segundo tema dispensa apresentações, mas vou dizer, chama-se Waterloo e é cantado em sueco pelos ABBA. E é assim que fechamos mais uma edição, a número 231, deste espaço radiofónico que é o seu Musicalia. Já a seguir, José Manuel Rasteiro traz-lhe mais um JMR. Fique bem, boa noite e até amanhã. Yeah.